caros amigos espirituais dessa casa, queridas irmãs, meus irmãos, que Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nos dê momentos de meditação, de paz, de tranquilidade. Simão Pedro encontrou-se com os amigos, parou diante da porta de sua casa, extasiado olhou Jesus e disse: é meu amigo, é meu amigo. E o mestre encontrava-se ali, atendendo os aflitos, doentes de todas as matizes. E ele dizia: é meu amigo. E o Senhor Jesus atendeu a todos com muito amor. Todavia, no finalzinho do atendimento, ele chamou o pescador Simão Pedro e disse: é preciso que a palavra do meu Pai seja divulgada em outra margem. Vamos até o mar. Chamou os discípulos, a maioria pescadores experimentados, e eles entreolharam-se, porque naquela época, naquele período, havia uma mudança climática, e não era prudente, não era conveniente que eles fossem mar adentro. E Simão Pedro, o mais experimentado entre eles, disse: Senhor, mas hoje não é possível. Esta hora, à tarde, há uma mudança e os ventos poderão trazer-nos complicações. Não seria melhor nós irmos amanhã seguinte? Não, Simão. A palavra do meu Pai tem que ir adiante. Eu não posso perder tempo. Os discípulos insistiram nos cuidados, mas porque era Jesus que estava pedindo. Foram todos eles para o mar da Galileia, adentraram na embarcação, e o mestre encontrava-se um tanto cansado, pegou o travesseiro, se acomodou na embarcação, e foram mar adiante. E logo perceberam que Jesus estava já dormindo, suave como uma brisa da manhã. E qual foi a surpresa? Aliás, a expectativa se fez presente. O clima mudou. Começou a chover, a trovejar, e o mar ficou revolto. E os discípulos ficaram entreolhando-se, preocupados, temerosos até, mas ele dormia suavemente. Judas, o Iscariotes, disse: mas nós vamos morrer, a embarcação vai virar. E ele dormia suavemente. E a revolta do tempo aumentava quando eles resolveram chamar Jesus. E pediram para que o discípulo amado, jovenzinho, João, adolescente, fosse ali acordar Jesus. Mestre, mestre, nós iremos sofrer um acidente, mestre. E Jesus acordou, olhou os olhos preocupados do discípulo e disse: homens de pouca fé. Levantou e disse: cala-te. E naquele instante o tempo mudou e houve a calmaria, e eles prosseguiram a viagem e disseram entre eles: mas quem é esse homem que até a tempestade acalma? Meus irmãos, na verdade, esta passagem evangélica nos traz, sem dúvida alguma, uma demonstração inequívoca de uma ação fluídica dele, Jesus, médium de Deus, na natureza. Mas não é no aspecto mediúnico que eu gostaria de abordar esta passagem evangélica, mas de uma outra forma. Ou seja, esta viagem é a nossa reencarnação. Nós muitas vezes nos encontramos em passagem. E o Cristo, que nós adotamos como Senhor de nossas vidas, encontra-se adormecido em nossos corações. Na verdade, nós admiramos Jesus, achamos que Ele é o nosso Mestre, mas na intimidade da nossa alma, nós duvidamos de Jesus, principalmente nas horas mais difíceis da nossa jornada terrena. Aliás, o Espiritismo é uma doutrina esclarecedora por excelência, porque explica a exata dimensão da nossa vida. Nós estamos aqui, na verdade, em aprendizado. Conforme o nosso irmão acabava de relatar uma das questões do Livro dos Espíritos, nós nascemos simples e ignorantes, destinados à plenitude e à perfeição. E esse momento, esta vida terrena, nada mais é do que uma experiência. E nós, se tivermos a fé, tivermos a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, nós teremos condições, e muito, de solucionar todas as dificuldades. Todavia, em razão das próprias ilusões, nós nos afastamos do Cristo. Aliás, nós não conhecemos muito bem. Sabemos o homem, a história de Jesus, mas os seus ensinos, muitas vezes nós ficamos um tanto distanciados e não aplicamos na nossa vida, principalmente na intimidade de nossa alma, os ensinos do Cristo. Aí vale recordar Allan Kardec. Quando nós vamos examinar e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, nós observamos que Allan Kardec tem, ele que é um grande missionário, uma colocação muito interessante. Não se preocupa Allan Kardec em relatar e explicar os aspectos históricos da vida de Jesus. Muito menos se preocupa em analisar os fenômenos ditos milagres. Mas ele procura pincelar exatamente as lições da moral cristã. Vale aqui acentuar que Jesus divulgou a Boa Nova, o seu Evangelho, a um povo inculto, onde a ciência quase não existia, onde a cultura era rudimentar. Ele buscou ensinar através de figuras alegóricas, das parábolas. E muitas vezes, se nós formos analisar o Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos e João, nós teremos uma dificuldade em entender os ensinos do Cristo. Portanto, o Espiritismo vem com uma chave misericordiosa, permitindo uma lucidez para que tenhamos condições de entender claramente a lição. Aliás, o Sr. Allan Kardec diz, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita veio para desmascarar os hipócritas e confundir os orgulhosos. É importante dizer que hipócritas quer dizer os falsos. E nós não podemos, por ser espíritas, termos uma personalidade divorciada da realidade, com mentiras, com hipocrisia. Porque nós sabemos que essa vida é apenas um experimento. E confundir os orgulhosos, porque a vida não é dada a essa situação ilusória de pensarmos que somos superiores a quem quer que seja. Nós temos que ter os pés nos chãos e buscar os ensinos do Cristo à luz do Espiritismo. E o Evangelho é rico de ensinamentos. Allan Kardec procurou em vários médiuns à época da França espíritos nobres que nos dão lições maravilhosas que servem para o enfrentamento de todas as situações. Vale lembrar aos irmãos que ninguém renasceu para ser infeliz. Na verdade, existem problemas que são colocados como experimentos, como oportunidade, como prova para avaliação e o nosso crescimento. Todavia, grande parte dos nossos problemas são causados por nós mesmos, principalmente diante de uma questão de suma importância, que é a nossa imaturidade. Nós falamos isso com muito carinho. Imaturidade não é sinal de idade avançada, porque tem muitos de nós que temos uma idade já avançada e somos crianças espirituais. Aliás, nós não temos nem maturidade para adotar claramente, fielmente, a doutrina espírita, porque há muitos dos espíritas experimentadores que são médiuns, que são ligados aos fenômenos, mas não colocam em si a mensagem da transformação moral. Não acreditam, inclusive, na imortalidade da alma. E somos, muitas vezes, ligados a preconceitos. E não temos a coragem de romper com as nossas tradições. Tem muito espírita que ainda tem o seu santinho em casa e faz a sua prece para o santinho, para qual a imagem. Nós não estamos aqui a criticar ninguém, mas aqueles nossos irmãos que são católicos, que cultuam as suas imagens, mas nós devemos romper com essas crenças ainda, com esses rituais. Tem muito espírita que ainda cultua a sua vela em casa. Olha, eu tenho uma vela de 7 dias lá, que é uma maravilha. Tem muito espírita que consegue ainda trazer consigo algumas preces como amuletos. Eu tenho uma do São Jorge, que minha mãe me presenteou, que é uma maravilha. Tem pessoas que ainda andam com a fitinha do Senhor do Bom Fim, porque acham que isso vai dar sorte. Tem muito espírita que gosta de um tarô, de uma ledora de sorte, daquela que pega o café na borra do café e vai ver se eu vou casar com fulano, com ciclano. Isto denota uma imaturidade. Por isso que os espíritas nos chamam a atenção: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Temos espíritas que são extremamente preguiçosos. Eu tenho um amigo que está na espiritualidade agora, que tinha a síndrome da página 33. Falou: Marcos, eu adoro um livro novo espírita. Vou lá na livraria toda vez que vou ao centro. Tem algum livro novo? Tem. Eu adquiro, vou para minha casa, começo a ler. Mas chega na página 33, eu não consigo ir adiante. Tem muita gente que fala assim: olha, eu sou médium de transporte. Toda palestra que eu vou à casa espírita me dá um sono, uma mediunidade. Eu entro em desdobramento. É nada, você tem má educação. Você enche o estômago e venha para a casa espírita, dá sono mesmo, é evidente, não é? Esse meu amigo tinha, embora espírita e orador espírita, um medo de morrer terrível. E de vez em quando ele passava mal e me ligava. Olha que interessante, porque nós tínhamos muita amizade. Ele me ligava às 3 da manhã, tocava o telefone: Marcos, estou passando mal, eu vou morrer. Eu falei: não vai, meu filho, vem me dar um passe. Vamos agora, 3 horas da manhã, se eu sair de casa, minha mulher não vai aceitar. Eu falei: que golpe. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um passe à distância por telefone. Tem também essa modalidade. Põe a aguinha do teu lado e nós vamos orar por você, tá? E logo na primeira hora eu estarei aí para te dar o passe. Que hora que você levanta? Não, às 6 da manhã eu estou aí. Eu não vou nem dormir, se esperando. Mas eu não vou morrer? Não vai morrer. Vamos orar. Senhor Jesus, eu de pijaminha do outro lado, e ele lá, né? E pela manhã eu chegava na casa dele. Ai, que bom. Não preguei o olho, não morri. Falei: estou vendo que você não morreu, né? Vamos fazer a prece. Esse nosso irmão tinha tanto problema de morrer, medo de desencarnar, que os espíritos fizeram uma peça com ele, né? Deram-lhe uma peça. Para que ele não soubesse que ia desencarnar, ele veio fazer uma palestra num domingo, numa manhã, em uma casa espírita. Falou sobre o trabalho. Chegou em casa, assistiu a Fórmula 1. E por incrível que pareça, o Barrichello ganhou aquele dia. E ele se emocionou com o hino brasileiro. ficou chorando, foi para a cozinha e falou: meu amor, desencarnou um infarto fulminante nos braços da mulher amada. Que morte mais linda do que essa, né? Depois de um domingo, uma palestra espírita, um dia festivo para o Brasil, e morrer nos braços da mulher amada é a coisa mais linda. Quando ele soube, já estava na espiritualidade, acolhido pelos amigos espirituais. Eles são sutis. E nós, muitas vezes, nós não estamos preparados para passar para a espiritualidade. Eu falo isso com tranquilidade, que eu também não estou muito preparado. Eu trabalhei 8 anos na comarca de Botuporanga. Porque a esposa trabalhava aqui, os filhos estudavam aqui, eu resolvia de ônibus. Ia de ônibus para Botuporanga, fui até tantas viagens, que fui até padrinho uma vez do motorista e do cobrador. Mas certa feita eu estava, ia depois do almoço, imagine aquele sono gostoso, e fui para Botuporanga. E no meio do caminho senti aquele sono gostoso e dormi. Quando eu percebi, eu estava fora do corpo. Olhei, falei: que gostoso, volitar. Aí te vi nos livros, saí volitando, fui lá na frente, olhei o motorista, olhei a estrada bela, falei: está na hora de voltar para o corpo. E voltei. Não conseguia entrar no corpo mais. Falei: pronto, desencarnei, né? Desesperado, falei, e queria entrar no corpinho, esse corpinho bonitinho que Deus me deu. E acordei aos berros dentro do ônibus. Não estava preparado para desencarnar. Porque há uma diferença muito grande, minha gente. Em morrer é desencarnar. Morrer basta o corpinho parar de funcionar. Eu, aliás, todo dia pela manhã, eu olho o jornal da cidade lá para ver se o meu nominho não está entre aqueles que já partiram. Porque eu sou meio atormentado. Não sei quando vou passar para lá, então eu fico analisando para não ter medo a respeito disso. Nós não podemos ter dificuldades em passar para a espiritualidade. Muita gente fica com esse medo, com esse receio. E certa feita um amigo espírita me chamou e falou: Marcos, eu preciso ser para visitar um amigo num hospital. Por quê? Porque ele não quer desencarnar. Existe o passo da desencarnação. Não me chame para fazer esse passo, que eu sou perito em fazer o auxílio para desencarnar. E ele tinha mais de 80 e tantos anos. E o corpinho já não dava mais jeito. E eu fui lá fazer prece para o nosso irmão desencarnar. E ele, consciente, cortei perto da cabeceira da cama, fiz a prece aos benfeitores. E ele olhando para mim assim, falou: meu irmão, vamos concentrar, você é espírita, né? Acredita, né? Olha, o teu corpinho já não dá mais. Vamos fazer uma prece aos benfeitores. Vamos lá, desprendimento. Pensa. E fiz a prece. E ele não fechou o olho, entendeu? E eu percebi que tem alguma coisa que está incomodando, meu filho. Fale. Ele falou: é a minha poupança. Poupança? É meu dinheiro, ninguém sabe. Eu não quero largar. Falei: mas por quê? Lá na espiritualidade esse dinheiro não vale nada. Você já fez, trabalhou, já deu passe, não é? Deixa para lá o dinheiro. Então tá bom. Fiz a prece, terminamos o passe e fui para casa. Uma semana depois, me ligaram outra vez. Não foi. Volta aqui no hospital. Vou lá outra vez. Ai, meu irmão. Ele quase não conseguia, nem se alimentava mais, o corpinho e os olhos acesos, né? Os olhos são a janela da alma, dizia. E eu fui fazer a prece outra vez. Falei: aí, meu irmão, não vai? Ué, e a minha querida vai ficar? Ele estava preocupado com a esposa que ia ficar. Larga a mão, ela vai ficar aí, vai ficar bem, está os filhos. Depois de muita prece, ele se acalmou e partiu para a espiritualidade. Olha que dificuldade. Nós observamos muitas vezes os espíritas nas reuniões mediúnicas, nessa reunião que a gente não dá muito valor, chamada de desobsessão, que é um trabalho de grande magnitude. Muitos espíritas se apresentam em dificuldade. Por quê? Porque não percebem que essa vida aqui não é definitiva. Nós deveríamos viver com tranquilidade, é certo, valorizando o mundo, mas sem ser um mundo, com um trabalho digno, honesto, com a família, mas sem apego exagerado. E buscar investir um tanto mais no nosso enriquecimento espiritual, para que a gente possa passar para a espiritualidade com equilíbrio, com paz. Isso, meus irmãos, não adianta nós vivermos na casa espírita. O que é preciso é que o espiritismo viva dentro de nós. E aí, nós temos um convite para a prática do bem. O espiritismo, a casa espírita, é um convite para o trabalho do bem. Desde que nós comecemos o trabalho, a frequência assídua, isso num dia vai fazer parte da nossa vida. Automaticamente. Porque agora nós temos a aparência de sermos bons. Ninguém é bom aqui. Nós temos a aparência. Principalmente na casa espírita, nós mudamos até a tonalidade da nossa voz. Tem espírita que entra na casa espírita e já muda até o semblante. Oi, doutor Aguinaldo. Eu estou em paz. Meu irmão, entre na fila. Olha a água fluída. A mãozinha assim no passe. Só daqui para lá. Chega na rua, em casa, principalmente em casa, as coisas não são como deveriam ser. Por quê? Nós ainda não temos autenticidade. Por isso que os espíritas faziam caravanas para Uberaba e se comoviam vendo Chico Xavier distribuindo uma moedinha e um pãozinho amanhecido. Tinha espírita, principalmente de Rio Preto, que chorava, ai, o Chico, que lindo. E aquelas pessoas, 400, 500 pessoas, 1000 pessoas, mas não percebiam que aquilo nada mais era que um exemplo. Como se o Chico estivesse falando, meu filho, volte a Rio Preto e abrace o trabalho do bem. Volte e busque a misericórdia da caridade. Não se comova só. Eu me recordo de uma irmã que, como todos nós, passou por dificuldade em casa. E às vezes nós temos um integrante da família que é o chamamento para a nossa transformação. Nesse caso específico, é uma família de Votuporanga. O menino estava com perturbação espiritual. E foi até uma casa espírita de outra região. Diz que santo de casa não faz milagre. Foi em outra cidade. E lá, o mentor espiritual disse, olha, o que vocês precisam fazer para melhorar a harmonia em família é o trabalho do bem. Vieram com essa notícia. O espírito não falou nada. Só falou que tem que trabalhar no bem. E voltaram até Votuporanga. Num belo dia, durante uma palestra, nos avisos que nós muitas vezes não damos atenção devida, eles falaram assim, olha, nós estamos precisando de voluntários em Valentim Gentil para trabalhar no asilo. Ela olhou para o marido e falou assim, bem, eu acho que esse chamamento é para nós. Vamos lá? Vamos. E eles foram no domingo. Ela cortava o cabelo dos velhinhos, cortava as unhas, ele dava banho, e passaram a ir com certa frequência, a ponto que ela acabou tendo uma afinidade com um velhinho, um português, chamado Manuel, para variar. Não é piada, é o nome do homem. E um dia ele estava muito doente, pegou na mão de nossa irmã, vou até falar o nome dela, Vera, disse, Vera, você precisa abrir um asilo. Mas como, seu Manuel? Eu sinto em meu coração que você precisa abrir um asilo. E partiu para a espiritualidade. Ela voltou para casa e conversou com o marido, falou, bem, você não sabe o que aconteceu. O seu Manuel desencarnou. Mas ele estava muito velhinho, doente, mas não foi isso. Ele disse que eu tenho que abrir um asilo. Ah, é? Então vamos abrir um asilo. Olha que desafio, hein? Um trabalho no bem. Mas que forma? Vamos procurar uma casinha. Foram e alugaram um imóvel. começaram a acolher em Votuporanga senhoras idosas, carentes. Ganharam um terreno da prefeitura e começaram a idealizar algo, até que uma noite ela sonhou. Foi levada para a espiritualidade e viu um asilo diferente, todo ele voltado para um jardim, um salão de beleza, um local aprazível. Acordou em pranto, falou: bem, eu sonhei com um asilo belíssimo. Falou: gozado, eu também. Ué, sonhou com um asilo? É, era um asilo com flores, com um jardim no centro. Bem, eu também sonhei. É um aviso da espiritualidade. Chamaram o irmão, que era engenheiro, e ele idealizou a planta. E começaram a levantar a obra, através de campanhas, de almoço, e a obra começou a subir. Até a surpresa. O marido, dedicado, teve uma dor, foi ao médico, estava com câncer no intestino. Fizeram os exames, metástase. Não tinha mais jeito. Falou: bem, nunca deixe de faltar um pedaço na nossa obra. Continue, continue ativa. E ela nos disse que quando ele estava para desencarnar, ele falou: não quero que me aplique nem morfina, nada, nada. Eu não quero voltar para a espiritualidade sob efeito de medicamento. Quero voltar lúcido. Leia o livro dos Espíritos para mim. Leia mais um pouco, meu bem. Ai, leia mais um pouco. Está tudo preparado. Eu estou indo. E desencarnou suavemente. E hoje, quem tiver a oportunidade, vá a Votuporanga conhecer o lar dos velhinhos. As senhoras de mais de 70 anos, carentes, adentro na casa, recebe uniforme, salão de beleza, e elas todas chamam a Vera, que é uma professora que tem 3 filhos, dá mais de 40 horas de aula por semana. Eu voltei de lá com uma vergonha, eu falei: não faço absolutamente nada. E todas as velhinhas chamam a Vera de mãe. Ela falou: Marcos, eu nunca fui Uberaba, nunca fui ver Chico Xavier, fiz mal. Eu pergunto: e precisa? Né? E precisa uma criatura dessa? Trabalha com amor, com dedicação ao bem. E nós reclamamos do tempo, né? E ela é professora, viúva, 40 horas de aula por semana, 3 filhos, hoje já estão criados, uma médica, inclusive, vitoriosa. Além do asilo, na frente fez o Centro Espírita Allan Kardec. Vamos lá em Votuporanga para conhecer. Você fica encantado, meu Deus do céu, e nós não fazemos absolutamente nada. Queremos dormir no final de semana, queremos festas, não digo que a alegria não faça parte da nossa vida, mas será que nós não temos um tempinho para investir na nossa própria evolução espiritual, combater as nossas dificuldades, o nosso egoísmo, romper as barreiras que nos impedem ao crescimento? Às vezes, meus irmãos, quando nós não acordamos para esses chamamentos, a espiritualidade ou a própria vida nos oferece, nós somos levados a pensar de uma outra forma, através do sofrimento, através das dores. Aliás, quando nós não estamos bem direcionados para o bem, há uma frequência das tentações que acabou de dizer Aguinaldo, das influências espirituais inferiores, porque espírito obsessor algum suporta uma panela de pressão, espírito obsessor algum suporta uma panela de sopa. Desde que você se dedique, fala: ai meu Deus, estou com depressão. Depressão é falta de trabalho no bem. Ai, estou com depressão. Vai lá no asilo de Schmidt, que precisa de ajuda no final de semana. Vai ser voluntário no hospital de bases. Vai atender os aidéticos, as crianças portadoras de câncer. Age no bem, e não há depressão, nem obsessor que suporte. E nós ficamos adiando, com manias. Falar: eu queria tomar um passe especial. Isso não existe. Um médium especial, não existe. O que precisa é a nossa mudança de comportamento, de hábitos, e acreditar na vida. Eu nasci para ser feliz. Não duvide disso. Não duvide da felicidade. A felicidade, dizem os espíritos, é a fé no futuro, é a consciência tranquila. Ora, se eu tenho a fé no futuro, não prejudico a ninguém, eu posso deixar de ser feliz. E não diga que os espíritas têm a necessidade de sofrer. Ah, sou. Quem disse isso? Ou não ter uma vida digna, um carro novo? Pelo contrário, desde que seja fruto de um trabalho honesto, vamos agir, mas com dignidade, sem ter uma prisão nos bens terrenos, mas trazer os bons pensamentos, porque nós sabemos que dentro do Espiritismo há uma lição preciosa, que é a lei da afinidade. Os espíritas adoram conversar com médiuns, né? Se eu falar aqui que vou dar uma consulta, eu tenho certeza que eu vou ficar até a noite toda aqui consultando. Não pode ver um médium que quer conversar. Eu queria saber qual que é a minha companhia espiritual. Não há dúvida. Qual é o seu padrão vibratório? Quais são as suas atitudes? As suas ideias? Os seus planos de vida são bons? Então, certamente, o seu companheiro espiritual é o melhor possível. Agora, se nós temos ideias equivocadas, pensamos só no dinheiro. Dinheiro é bom, mas pensa só nele. Dizia o Chico Xavier que o dinheiro é igual o sangue, tem que circular, senão dá gangrena. E nós ficamos assim, ó. É importante administração com equilíbrio. O Espiritismo é tudo isso. E muitas vezes nós permanecemos com medo de viver. Não tenha pressa de desencarnar. Todos nós um dia iremos partir para a espiritualidade. Como chegaremos lá? Como Aguinaldo nos dizia há pouco, na mediunidade da psicografia, tem muita gente que queria notícia dos seus entes queridos. Eu também quero. Mas como que eles estão? Eu não tenho outra explicação. Se ele foi uma criatura digna, um bom cidadão, um bom pai, um bom filho, está melhor do que nós. Agora, se não foi, não adianta você mentir. Ah, mas olha a mensagem que eu recebi. Não é verdadeira. Por quê? Não há uma mudança brusca no espírito. Então, a melhor maneira para a gente saber como está o nosso ente querido é analisar verdadeiramente como ele se comportou aqui na vida da Terra. E nós outros que aqui estamos ainda vivos, chamados vivos no corpo, falar: ai meu Deus, como que vai ser a minha desencarnação? Você já pensou nisso? Eu penso. Não é ideia fúnebre, não. Como que vai ser a minha chegada na espiritualidade? É certo que eu não posso ter a coragem do nosso irmão que doente não quis tomar medicamento para passar lúcido. Mas como nós estaremos na espiritualidade? E é interessante, como nós seremos recebidos na espiritualidade? Narra os espíritos que o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes tinha o interesse de saber, porque estava fraco, já doente, qual o momento que ele passaria para a espiritualidade. E conversando com o médium que dava passividade para Celina, uma das mensageiras de Maria de Nazaré, que assistia Bezerra de Menezes, ele perguntou a ela: minha irmã, como que eu posso saber que eu estarei na espiritualidade? Bezerra, o dia que você sentir-se cansado e adormecer e acordar na espiritualidade e me ver do seu lado, saiba que você está entre nós. Aí é assim. Até que um dia ele sentiu cansado, adormeceu, e quando acordou, olhou, tinha uma jovem sorrindo. Era Celina. Então, Celina, é Bezerra, você já está entre nós. Interessante. Só para fazer um parênteses para nós continuar essa história, ele está conosco aqui e me faz essa lembrança. Certa feita, eu estava em nossa casa espírita e apareceu um grande companheiro dessa cidade, humilde, que passou uma mensagem muito querida para nós, tamanha a sua dedicação com o trabalho no bem. Não tinha nome, não era um orador, era um trabalhador espírita, que fazia passe domicílio. Acabou a sua vida carnal num hotel aqui, camareiro, que não existe mais. Não tinha onde morar, e por gratidão do proprietário, ele acabou sendo acolhido lá no camareiro. Eu estou falando do seu Onofre, um velhinho querido, perfumado. E às vezes eu tive a oportunidade de ir com ele visitar pessoas enfermas. E ele todo cheiroso, beijava as mensagens espíritas e saía com muito carinho. Falava: "Ai, Marcos, mantenha assim o trabalho." E um dia ele partiu para a espiritualidade também. Tão pobrezinho que acabou sendo acolhido no Hospital Bezerra de Menezes, não como louco, mas doente. E foi o primeiro velório que eu assisti numa casa espírita, foi velado no Consolador. Tamanha dedicação. Muito bem. Certo dia, ele nos visita na casa espírita e nos traz uma mensagem na psicografia, dizendo o seguinte para nós: que ele estava também num ambiente renovado, num hospital diferente, e percebeu alguma coisa de novidade. Porque tinha uma jovem senhora que o visitava, e ele olhava os olhos dela, sentia uma vibração, que conhecia aqueles olhos, mas não sabia de onde, porque ele estava fraco ainda, em processo de equilíbrio. E quando ele se emocionou, que aquela jovem senhora nada mais era do que a sua Maria querida, sua esposa, que veio visitar, dar as boas-vindas para ele. Olha que beleza, né? Você está na espiritualidade e receber um ente querido te visitando em condições. Retornemos ao Bezerra de Menezes. Celina, é Bezerra, você está entre nós. Pegou as mãos do benfeitor, ele levantou e foi até uma janela, onde tinha uma multidão de pessoas que começaram a aplaudir. Falei: mas quem são essas pessoas que estão me aplaudindo? Bezerra, esses anônimos que estão aqui te visitando são irmãos que você assistiu na terra. São pessoas que você deu carinho, conforto, uma palavra amiga, uma orientação, um passo, e vieram te visitar, te dar as boas-vindas. Essa mensagem eu fico pensando, né? Como será a nossa chegada na espiritualidade? Será que alguém vai nos visitar? Ou será que nós teremos condições de estar numa colônia espiritual, modelar como o nosso lar, ou tantas outras que existem por aí? Ou nós ficaremos prisioneiros aos nossos próprios restos carnais, ou ligados com as nossas inquietações na terra? Tudo é uma questão de aprendizado, insisto, de amadurecimento. Meus irmãos, acreditem na vida. Nós observamos pessoas almejando a felicidade, buscando livros de autoajuda que são importantes, mas a melhor autoajuda que nós temos é a doutrina espírita. O melhor psicoterapeuta que nós temos é Jesus. Portanto, o espírita convicto, ele não pode ficar triste sem motivo, não pode ficar depressivo, porque ele tem todas as condições de reverter qualquer quadro obsessivo. Basta trabalhar no bem, basta perseverar no bem, basta acordar, chacoalhar a roseira da tua vida. Basta, eu vou ser feliz. E não tenha dúvida, na medida que você mude seu padrão vibratório, os benfeitores estarão ao teu lado, te dando todo o amparo, todo o carinho, toda a oportunidade para você ser feliz. Creia nisso. É importante crer nessa realidade. A grande diferença nossa dos primeiros primitivos cristãos é que eles enfrentaram as feras, e nós não enfrentamos as feras que vivem dentro de nós. Eu estive com o nosso grande baiano Divaldo Franco, no último dia 26 de agosto, pela manhã, e ele nos falava de Inácio de Antioquia, e falava dos cristãos que acreditavam em Deus, acreditavam em Jesus. Dizia Divaldo: nós não acreditamos, achamos Jesus apenas com uma postura social, mas nós não acreditamos em Jesus. Os cristãos sim. E narra Divaldo que Inácio de Antioquia foi aquela criança que Jesus pegou em Cafarnaum quando estava em pregação e disse: o reino dos céus é para aqueles que sejam semelhantes a esta criança. Diz Divaldo, com a orientação dos Espíritos, que Inácio de Antioquia foi, depois de um certo tempo, adotado por João Evangelista e criado por João e Maria de Nazaré, e tornou-se um cristão divulgador da Boa Nova, e foi para a África. Foi para a África. Quando começou as perseguições contra os cristãos, nós sabemos que Nero tinha como grande esporte de massa os leões na arenas e os cristãos, né? E Inácio de Antioquia foi preso também na África e trazido para Roma. Quando ele chegou escoltado em Roma e chegou na porta da cidade e viu toda aquela beleza da cidade romana, ele começou a rir. E o soldado falou: você está ficando louco? E deu um bufetão no rosto de Inácio. Por que você está rindo, cidadão? Eu estou rindo porque se Deus ofereceu uma cidade tão bela a vocês que são injustos, imagine que ele estará reservando para nós que somos justos e amamos Jesus. E ele foi levado à arena. Vocês sabem da história, né? Os leões iam e galfinhavam, matavam os cristãos. Mas Inácio de Antioquia, tamanha a sua espiritualização, que ele não emanava fluidos materiais, e as feras passavam perto dele e não notaram. E ele saiu vivo daquilo, quando Nero disse para ele: vida. E ele começou a chorar, porque não morreu, morto pelas garras, das feras. E se fosse nós, hein? Pelo amor de Deus, fazer uma festa, né? Porque saímos ileso. E ele não merecia a morte daquele jeito. É a grande diferença nossa, meus irmãos. Eles enfrentavam as feras porque acreditavam em Jesus. E nós não acreditamos. Pensamos em acreditar, mas nós não enfrentamos as nossas tentações. O nosso irmão há pouco nos dizia que as tentações são dos espíritos, encarnados ou desencarnados. Eu vou mais adiante. As tentações estão dentro de nós. Essas tentações piores. As nossas más inclinações, as nossas ideias equivocadas, os nossos preconceitos que trazemos ainda, de raça, de sexo. Essas são as nossas férias. Portanto, meus irmãos, nessa noite, quando você retornar para a tua casa, recorda o mar da Galileia, recorda a embarcação de Jesus, recorda que o Cristo dorme em teu coração, e suavemente acorde, e ele vai dizer nas horas mais amargas, mais difíceis da tua vida: acalma-te, eu estou no leme. E ser feliz. A doutrina espírita só espera isso de nós, só quer isso em nós, a nossa felicidade. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Thank you. We'll be right back.